Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quinta-feira, 4 de julho, o Tema Livre está entrando no ar, nós vamos tratar, dando sequência à série de programas que nós vimos fazendo já quase um mês praticamente, né? Porque já as primeiras manifestações de rua já vão completar um mês e nós cada dia abordamos um aspecto diferente dessa questão. Hoje nós vamos voltar a um assunto que nós tratamos já em outro programa, em outros programas, tangencialmente, e hoje é o pano de fundo, é o prato de resistência do programa, que é a questão da violência policial nas manifestações de rua e nas próprias comunidades onde não há manifestação de rua, mas a gente sabe que a polícia age de uma forma no asfalto e de outra forma nas comunidades carentes, principalmente no morro. Aqui conosco, para conversar sobre essa questão, nós estamos com a Maria Dalva da Costa Correia da Silva, ela é mãe do Tiago Correia, que foi assassinado por policiais militares no episódio conhecido como Chacina do Borel, em abril de 2003, portanto há 10 anos. Na época, Tiago estava prestes a completar 20 anos. Por telefone, nós estamos com a Natália, que é estudante de jornalismo, recupera nesse momento a fala que ouviu de um policial que patrulhava o protesto no centro do Rio de Janeiro, do dia 17 passado, ao lado de cerca de 30 policiais militares, quando ela registrava imagens da manifestação com outros dois colegas. E também conosco Maurício Campos dos Santos, um dos fundadores da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que foi criada em 2004. Mas eu vou abrir com a Natália, porque eu quero saber, Natália, que história é essa? Dessa fala que você ouviu. Conta pra gente aí, bom dia. Alô, Natália. Oi. Oi, bom dia, Natália. Que história é essa dessa fala que você registrou do policial? O que, que é isso? Pois é, foi no dia 17, ao final da manifestação, quando aquele grupo isolado depredou a Lerge. E aí eu e mais dois amigos que estávamos lá, nós resolvemos ir embora e aí fomos pela Rua da Assembleia. E na Rua da Assembleia o cenário era de guerra, foi assustador. E aí esse grupo estava depredando as lojas, saqueando as lojas, tacando fogo. E aí nós tiramos fotos, fizemos vídeos. E aí, quando nós seguimos para a Rua do Ouvidor, um grupo de 20 policiais, PM, cerca de 20 PMs, parados lá. E aí nós nos aproximamos e fomos perguntar para ele, fomos avisar a ele o que estava acontecendo na Rua da Assembleia. E aí um policial me chamou e falou o seguinte: minha jovem, nós não temos condições de lidar com esse tipo de situação. A PM do Rio não tem recurso para isso, principalmente aqui no centro. Colocam a gente na rua, mas não dá recursos para poder lidar com esse tipo de ataque. E aí eu perguntei, então, onde estava a tropa de choque? Afinal, quando a manifestação estava pacífica, eles estavam lá, presentes. E na hora em que o caos estava acontecendo, a tropa de choque simplesmente sumiu. E aí ele me falou que o governador proibiu a tropa de choque de ir às ruas, ele recolheu, e que isso parecia uma jogada política. Que ele não poderia fazer nada e que ele só poderia ficar de braços cruzados ali, vendo tudo acontecer. Foram essas palavras do policial. Sim. Isso foi no dia 16 de junho, aonde exatamente? Aqui no centro da cidade, aonde? Como? Foi aonde, Natália, que aconteceu isso? Você está ouvindo, não? Você não está ouvindo direito, não? Estou, agora eu estou. Ah, foi ali na Rua do Ouvidor. Na Rua do Ouvidor, aqui no centro, né? É, eles estavam ali. E aí nós saímos da Rua da Assembleia e vimos que eles estavam ali, fomos avisar, né? Certo. Ô, Natália, vocês comunicaram isso a alguém de outro escalão, ou escalão superior da Polícia Militar, procuraram dar voz a essa reclamação de vocês? E é inclusive essa desculpa, essa justificativa que a polícia deu a vocês? Nós tentamos, nesse momento a gente estava indo embora, e aí a gente procurou para ver se tinha alguém de aqui, mas não tinha lá, só estava o CLG. E nos dias seguintes nós procuramos falar isso para... Procuramos por telefone mesmo, com os contatos que tinha, mas ninguém nos deu voz. E só, a gente ficou só com essa informação, eu postei nas redes sociais, enfim, nós fizemos mais... Nada que fosse diretamente a quem realmente interessasse, porque nós não conseguimos contato. E quando falávamos sobre o que era, não nos deram vez para poder questionar, nem perguntar, nem comentar sobre nada. Sei. Natália, você tem participado de manifestações desde o dia 16 até hoje? De outras manifestações? Eu fui nesse dia 17, no dia 20. Os dois amigos que estavam comigo foram, eu não podia, porque eu estava em prova de imagem, não podia, mas eles foram, e é o que a gente vê sempre, muita violência por parte dos policiais, tanto com esse grupo de vandalistas, você... quanto com quem não está fazendo nada, eles se conseguiram e violentam de forma aleatória. Certo, Natália, falou, muito obrigado, e segura na linha aí que a gente vai conversar um pouco aqui agora com a Dalva, Maria Dalva da Costa Corrêa da Silva. Ô Dalva, essa questão parece que é uma novidade quando a gente fala da violência policial nas ruas, e você é testemunha de que isso já é uma coisa que ocorre principalmente nas comunidades mais carentes, nas favelas. Você vem lá do Borel e foi lá que aconteceu a morte do seu filho. Bom dia, Marcos. Nós que somos da periferia, nós já estamos acostumados com essa ação da polícia. Essa polícia que atuava na comunidade, agora ela desceu para o asfalto. E as pessoas agora estão vendo como a polícia é treinada e como ela atua. Nós da periferia, nós já estamos... A gente é uma comunidade sob ataque. Nós, quando a gente está na comunidade, a polícia que chega lá para a gente, é como se todos os moradores fosse um país inimigo. Então ela chega para atacar, ela atira e não pergunta quem é. Quando o meu filho foi executado, que foi uma chacina, foi em 2003, aconteciam várias manifestações no Rio de Janeiro. É aquela política de segurança pública, que não eram policiais comprometidos com segurança. E então foi naquela época que a polícia subia a comunidade e matava. E as pessoas desciam para a rua e quebravam. Então, eram devido a vários acontecimentos, a polícia recebeu um sinal verde para matar. Então, ela matava mesmo e queria resultado. Tanto é que em 2003, quando meu filho foi executado, que houve aquela troca da segurança pública, que saiu o quintal e entrou o garotinho, um mês depois o garotinho comemorou 100 e poucas mortes que tinha de bandidos na comunidade. E entre esses 100 e poucas estava esses inocentes do Borel. Quando a gente fala inocente, dá a impressão que quem não é inocente tem que matar. Não é assim. O bom policial é o que prende mais, não o que mata mais. E então, lá no Borel, acontecia muito isso porque a polícia foi para a comunidade. Então, eles ficavam tipo a UPP hoje. E lá, quando meu filho foi executado, tinha uma equipe embaixo na comunidade e esses policiais foram para matar porque o comandante queria resultado. Porque tinha que matar e o resultado era a morte. Então, Dalva, com a chegada da unidade de polícia pacificadora, a situação melhorou? O convívio com a polícia é outro ou continua a mesma coisa? Eu acho que melhorou em alguma coisa pelo fato de eu poder deixar a minha neta de 10 anos descer para a escola tranquila e saber que não vai acontecer. Mas as próprias pessoas hoje estão vendo... Não vai acontecer o quê? De que não vai acontecer de ter uma bala perdida igual tinha. Porque tinha tiroteio, confronto. A polícia chegava atirando e dizia que ela foi recebida a bala. E nem sempre era assim. A polícia, a gente entende, ela chegava com medo, sabia que o morro estava forte, estava armado. Estava então, na mão do tráfico. É... Então, quer dizer, havia a presença ostensiva do tráfico dominando o território e isso provocava esse tiroteio entre polícia e tráfico, às e vezes, bandido. É... Agora, e às vezes acontecia também da polícia já subir atirando e isso era o caso que você denunciou e foi o caso que vitimou seu filho. É, porque quando o meu filho foi executado, a primeira coisa, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje os próprios jornalistas estão vendo como a polícia atua. Porque quando meu filho foi executado, ele levou tiro nas costas e na cabeça. A polícia botou auto de resistência. Você vai resistir à prisão levando tiro nas costas e na cabeça. Teve um garoto que levou 12 tiros de fuzil. Resistindo 6 foram aqui. É. Agora ele vai resistir à polícia vai resistir à prisão com a mão na cabeça, levando 6 tiros no antebraço e na cabeça. E hoje a gente vê nas manifestações que os jornalistas que levaram a bala, que graças a Deus foi de borracha, a maioria foi na cabeça. É aonde a polícia está acostumada a atirar, porque ela vai para matar. É no peito e na cabeça. Quando nós fizemos a manifestação, na época, o pessoal descia e quebrava tudo, aí era o tráfico que estava coordenando e tudo. Quando meu filho faleceu, a gente teve que fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma manifestação pacífica. O Borel já está acostumado a fazer manifestação há muito tempo, porque desde a década de 50, que os moradores não podiam construir barracos na comunidade, eles construíam, a polícia ia lá e derrubava. O que eles faziam? De noite eles montavam os barracos e descia para a rua para fazer manifestação. Porque foi a primeira comunidade a ter uma associação de moradores, que foi a União dos Trabalhadores Favelados. E eles se reuniam num local chamado Verão Vermelho, que tinha uma rádio comunitária onde as crianças ficavam brincando de jogar peão e essas coisas. E quando meu filho faleceu, o que eles fizeram? Eles colocaram que tinha sido no Verão Vermelho devido à apologia do Comando Vermelho. Sei. E não foi no Associação, Verão Associação. Que não tinha nada a ver. E o Verão Vermelho não tem nada a ver com o Comando Vermelho. Comando Vermelho, tá certo. Quem conhece a comunidade do Bahia... E é uma coisa que vem de antigamente, já vem de antigamente, 50, que as pessoas, os moradores antigos, eles dão muito valor a isso, porque eles construíram a comunidade. Então, nós decidimos que seria... a gente teria que fazer uma manifestação pacífica, que seria manifestada, primeiro, silenciosa, só com cartazes, e que a gente queria a retratação dos policiais, a retratação das vítimas, porque de vítimas eles foram bandidos. Houve a inversão de valores, como sempre é, porque a versão da polícia equivale. E no auto de resistência já está implícito que eles reagiram à voz de prisão, por isso houve tiroteio, troca de tiros, logo que a polícia volta de resistência. Houve tiroteio. Nos corpos houve... Vamos cortar essa bolsa, Natália, por favor. Nos corpos tinha mais de 30 tiros. Só nos corpos. A polícia alegava que ela não tinha bala, que ia para a comunidade, que ela estava em desvantagem. No local, a perícia constatou que foram disparados 50 tiros, mais 30 que estavam nos corpos. Sim, Odalvo, eu queria chamar a participação do Maurício, que aliás você conhece bem. Porque o Maurício foi que ajudou, ele que era da Rede Popular e ele que nos ajudou, que quando nós escolhemos Maurício Campos dos Santos é um dos fundadores da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que foi criada em 2004. Vamos deixar o Maurício falar um pouco. Bom dia, Maurício. Bom dia, Luiz. E aí, Maurício, eu queria que você... Rodalva, grande amiga, tudo bem? Nós estamos tratando aqui, Maurício, da questão da violência policial a partir dessas manifestações de rua, em que nós temos visto a polícia agir de forma truculenta, a polícia agir, como disse a Dalva aqui, atirando, embora com bala de borracha, atirando preferencialmente no tórax, na cabeça das pessoas. Uhum. E nós temos visto também a polícia atirando mesmo em multidões, assim, acerte quem acertar, onde acertar. Mas essa é uma realidade que já vem de muito tempo nas comunidades menos favorecidas. Eu queria que você abordasse a partir disso aí. Então, Luiz, vê só, uma das coisas que a gente sempre falou, a gente da rede, nesse trabalho que já fazemos há 10 anos, um trabalho mais organizado contra a violência policial, que não é um trabalho novo, as comunidades sempre resistiram, né? Mas a partir do caso do Borel, da mobilização do Borel, isso ganhou um contorno mais organizado aqui no Rio de Janeiro. Uma coisa que a gente sempre chamou atenção, principalmente para o público de classe média, é de que se a sociedade aceita essa violência sistemática, esse verdadeiro estado de exceção, essa ditadura verdadeira que existe por parte da polícia nas comunidades, na periferia, mais cedo ou mais tarde a sociedade vai pagar por isso. E agora a gente está vendo isso, né? Conviver com uma polícia militar que foi formada na época da ditadura, não sofreu nenhum tipo de investigação, nenhum tipo de reformulação, nenhum tipo de questionamento desde que acabou a ditadura, e aceitando as arbitrariedades dessa força armada nas comunidades, a sociedade vai estar à mercê de sofrer coisas bastante parecidas quando esse instrumento de repressão cair sobre as pessoas. É o que a gente está vendo agora, né? Eu acho que muita gente de classe média está tendo uma pequena amostra, e ainda é pouco, né? Comparado com o que acontece nas favelas, ainda é pouco. Mas está tendo uma pequena amostra do que as pessoas, como a Dalva está falando, vivem no dia a dia. Né? Porque, Maurício, essa questão, como a questão da violência durante a ditadura, da violência policial durante a ditadura, só se tornou uma questão nacional e uma questão da sociedade quando a classe média começou a ser torturada. Exatamente. Até então, o trabalhador sempre foi torturado, o desempregado sempre foi torturado, músico, né, era torturado, todo mundo, as delegacias... Uhum. A delegacia de polícia até hoje... Até hoje a tortura rola na delegacia, nos presídios. Pois é, então, essa realidade é que nós estamos questionando. Quer dizer, quando a gente fala disso aí, um jornalista irlandês que mora no Brasil há 8 anos e é correspondente, lá ele mora em São Paulo, e ele disse que uma coisa que mais despertou a atenção dele nessas manifestações, na ação policial... é o despreparo da polícia para lidar com manifestação de rua, com a massa na rua. Quer dizer, a polícia não é ensinada a lidar com as pessoas como se as pessoas fossem cidadãs que estão ali, cidadãos e cidadãs que estão ali se manifestando. E sim... Eu acho que ela é treinada para o contrário, né? De tratar, como a Laudava falou, de tratar a multidão como inimigo. Não é isso? É assim que no dia a dia a polícia é treinada e faz nas comunidades. E como é que muda isso? Quando ela vai para a rua, vai fazer o quê? Vai fazer o que ela aprendeu. Exatamente. Como é que muda isso, Maurício? Bom, acho que um primeiro passo é a desmilitarização da polícia, quer dizer, o fim da PM. Não tem sentido nenhum o policiamento, o trabalho de segurança ser feito por uma estrutura militar. Isso é uma aberração. O Brasil é um dos poucos que ainda tem esse tipo de coisa. A própria ONU, o próprio Conselho de Direitos Humanos da ONU, já recomendou mais de uma vez, recomendações explícitas, de que o Brasil extinga a polícia militar. Isso não tem mais sentido existir. Uma estrutura militar é uma estrutura para guerra. Então, se uma estrutura militar é feita para guerra, quando eles tiverem para agir contra grande número de pessoas, seja numa comunidade como eles fazem cotidianamente, ou seja em grandes manifestações de rua, eles vão agir como se estivessem em guerra. É isso que a gente está vendo. Então, acho que esse é o primeiro ponto. É uma discussão que há muito tempo os movimentos de direitos humanos, as comunidades têm levantado, levam para conferências nacionais de segurança pública, levam para reuniões com as secretarias nacionais de direitos humanos, mas é sempre postergado, não é enfrentado essa questão. É verdade. Então, acho que esse é o grande debate atual. Nós abrimos o programa hoje aqui com a Natália, que é estudante de jornalismo, narrando um episódio que aconteceu com ela no dia 16 da manifestação no centro da cidade, ali perto da Rua do Ouvidor, quando baderneiros estavam atacando lá, destruindo, depredando loja e tal, e ela foi avisar a polícia militar que estava próxima. Dizia a polícia militar, estão destruindo ali, isso aqui. O cara disse, olha, a gente não está preparado para esse tipo de confronto, a gente não vai fazer isso. Isso é uma situação comum, Maurício, até com relação à Guarda Civil também. É, você vê muito, como é que chamava antigamente, trombadinha, né, que chamavam, né, aqueles, os caras que vão passando e de repente dão um ganho, arrancam um cordão, arrancam um negócio de uma pessoa. Aí você fala com a Guarda Civil que está ali perto, a Guarda Municipal, e diz, olha, aquele cara ali é suspeito. Aí diz, mas só tem que procurar a PM, porque nós não estamos preparados para esse tipo de ação. Quer dizer, você tem polícia militar que não está preparada para uma situação, você tem a Guarda Municipal que não está preparada para uma outra situação. Para que você tem polícia, então, no final das contas? É uma boa pergunta, né? Será que a polícia mesmo aqui no Brasil foi criada para dar segurança à sociedade ou foi criada para outra coisa? A polícia militar surgiu lá no século XIX, quando a família real portuguesa veio para cá, fugindo do Napoleão. Criou para quê? Para proteger os portugueses que vieram para o Rio de Janeiro daquela cidade, que era uma cidade, quase uma cidade africana, porque a maior parte da população era uma população de africanos escravizados. É verdade. Quer dizer, e desde então, qual é a relação da classe dominante com, e até agora, né, da classe média com a polícia? Ah, vou chamar a polícia quando tem alguma coisa estranha no meu bairro. Não, tem uns caras estranhos ali, vou chamar a polícia. É verdade. É o tipo de coisa, uma tropa para manter uma sociedade desigual e segregada. É verdade. Agora, já que você... Para entender a questão da segurança como... Maurício, já que você tocou nessa questão... cidadão. Já que você tocou nessa questão da origem da Polícia Militar, é interessante lembrar que foi criada ali, na chegada de Dom João VI com a corte, que vieram 40 mil pessoas com ele, e que já chegaram aqui ocupando prédios onde morava a gente, onde as pessoas foram postas para fora. Isso já criou o clima de insatisfação e de animosidade com relação a quem estava chegando. E aí você precisava realmente de um aparato que desse segurança. E daí... perpetuou-se esse trabalho, esse caráter da polícia, qualquer polícia, a polícia imperial, a polícia civil, todo tipo de polícia, todo aparato policial nosso é assim, não é voltado para... Só dar um detalhe, que quando eu comecei a estudar a história da polícia, sabe qual era uma das principais funções da polícia militar na época, no século XIX? Era o seguinte, era caçar escravos fugidos. Pois é. Porque o que acontece? Na cidade, os donos de escravos geralmente eram donos de poucos escravos. Um advogado, um médico tinha 3, 4 escravos. Não era como no campo, onde o latifundiário tinha dezenas, centenas de escravos e tinha sua própria tropa particular. Exatamente. Na cidade, um médico, além de ter escravo, não tinha condição de ter um capataz para tomar conta do seu escravo. Então, quem fazia esse papel era a força pública. Quer dizer, era uma força para tratar dos interesses coletivos dos donos de escravos. Quer dizer, aqui, que ela já nasceu com um desvio de função. É, óbvio, já nasceu. Então, quer dizer, acho que vai ter desvio de função quando começar a fazer policiamento cidadão, né? Porque a função dela até agora tem sido essa. Isso não tem sido enfrentado. A sociedade se adapta, a sociedade tenta achar que não, essa desigualdade... vamos ver quando é que vai dar, vai melhorando. Não, se não enfrentar o fundo dessa sociedade desigual, segregada, racista e tudo mais, a gente não vai resolver esse problema, e essas explosões de violência do Estado contra a população vão estar sempre acontecendo. Certo, Odalvo, eu queria que você falasse um pouco também, em cima disso que nós estamos conversando aqui com o Maurício dá uma contextualizada legal, né? Ele dá um caldo de cultura disso aí, a história. E você também tocou num aspecto interessante, que é desse Rio de Janeiro de 1950, da década de 50, quando o Borel formou a primeira associação de favelados da cidade e começou a lutar pelos direitos. Isso deu ao Borel, conferiu ao Borel algum tipo de diferencial, algum privilégio, digamos, no tratamento ao longo do tempo com a sociedade, cá no asfalto, que nem era asfalto, era paralelepípedo ainda? Não deu, porque a gente já acostumou a lutar, a gente já sabe que a gente precisa lutar, tanto que quando nós descemos para a rua, a gente desceu para que o pessoal do asfalto escutasse a nossa voz, que ele soubesse o que estava acontecendo. A gente veio para a rua, veio para o asfalto para mostrar o que estava acontecendo. Que é invisível, a favela é invisível também, porque né? Porque é invisível. A comunidade A comunidade, quem mora na comunidade, ele é tratado como assim, uma espécie de segunda categoria. E o que é mais triste é que os policiais que vão lá são da mesma origem, são pobres, negros e favelados. E eles acharem que a gente que mora ali, a gente não tem direito à vida, e eles podem fazer o que quer, que prevalece a versão deles. Os policiais que mataram meu filho, eles tinham certeza que ia prevalecer a versão deles, porque eles botaram auto de resistência, um kit com arma, droga. Então, foi bandidos resistindo à prisão. Então, a gente queria mostrar para o asfalto o que estava acontecendo, o que acontece não é aquilo. Seu filho não tinha nenhuma passagem pela polícia, não tinha nada disso. Não tinha, e mesmo que tivesse. Meu filho tinha 19 anos. Eu sei, mesmo que tivesse, mas eu digo, ele não tinha. Nenhum dos quatro que foram executados tinha passagem pela polícia. O Tiago trabalhava e estudava. Ele tinha carteira assinada desde os 16 anos, era formado pelo Senai. Deixou uma filha. Quando eles mataram esses quatro jovens, eles destruíram 6 famílias. Cada pessoa que vai, cada vítima que se vai... Eu não sou vítima, eu sou sobrevivente. É verdade. Porque eu sobrevivi. E cada vítima que vai, ela não vai sozinha. A cada vítima que vai, ela arrasta com ela pai, mãe, irmão. Meu marido hoje, ele trabalha, já é aposentado, mas meu marido bebe demais. Porque ele acha que... Ele criou um filho, a nossa vida foi sacrificada, mas nós demos estudo para ele, porque meu filho falava, minha mãe, quando eu tiver 30 anos, se eu tiver dado para minha filha o que a senhora me deu, eu sou mais feliz. Meu filho fez 30 anos ontem, faria 30 anos se ele tivesse aí. Com 19 anos, ele já tinha 2 anos de carteira assinada. A única coisa que a minha neta recebe é uma pensão do INSS, porque ele tinha carteira assinada. Sim. Porque o Estado, ele mata. E a sociedade, ela, o que é que ela faz? Ela absolve. Sim. O Estado mata, e é o preconceito, que a sociedade é preconceituosa. Ela absolve o policial, ela absorve o Estado. Então, conseguimos colocar na cadeia, alguns ficaram, o que ficou mais tempo foi 6 anos. Meu filho tinha uma bala tatuada, que foi uma bala de fuzil dada a 30 centímetros. Eles falaram que foi troca de tiro a 30 metros, não sei quantos metros. Tinha uma bala o quê? Tatuada? A bala tatuada é aquela bala que, quando ela bate no corpo, a pólvora espalha. Sim. Aí fica a tatuagem. É a marca do tiro. É, a marca do... queima-roupa. É, seria queima-roupa. Isso, né? E eles disseram, os policiais disseram que foi... Na troca de tiros, na troca nova de tiro. Então, o que que acontece? A versão dele é que vale. Eu fui no julgamento do policial do caso do João Roberto, que foi o carro da mãe dele levou 17 tiros. O júri achou que, como o policial achou que aquele carro era dos bandidos, eles podiam atirar. E absolveu o policial. Absolveu. Quer dizer, o Estado mata e o preconceito absolve. O Salvador, o Salvador Raza, que é analista de segurança, está na linha também com a gente. Bom dia, Salvador. Bom dia, né? Eu gostaria de chamar você a essa conversa, a esse debate, para você acrescentar o seu ponto de vista. Como é que você vê essa questão, a dificuldade que nós temos aqui? Nós estamos tratando desde o início da violência policial com relação às manifestações de rua, mas também isso tem desdobramentos que vão ao dia a dia da ação policial em toda a sociedade. E por isso nós estamos desdobrando essa questão. Gostaria que você entrasse nessa conversa também. Com prazer. Olha, o que aconteceu com o filho da senhora que está manifestando é deplorável. Merece, exige a punição mais rigorosa possível contra a punição das pessoas, né, do perpetrador, o policial. Mas, infelizmente, ela está certa. A correção do ato, a correção jurídica, é muito limitada. Isso vai continuar acontecendo. A polícia tem uma missão nobre, a polícia é necessária, mas ela comete erros. E os erros têm que ser punidos. Com excessos, né? Agora, isso não vai resolver o problema. Também isso pode resolver o problema pontual, pode resgatar uma dívida social específica, mas imaginar que isso vai ter um impacto maior a nível de reforma policial substantiva é inocência, não vai mesmo. Os mecanismos para isso são outros. É, eu acho que para isso aí também, Salvador, a gente precisaria de uma mudança estrutural da cultura dessa polícia, a cultura da segurança pública. Eu gostaria de chamar também ao debate agora o Vanderlei Ribeiro, que é presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Estado do Rio. E essa associação é contra a militarização da Polícia Militar. Como é isso, hein, Vanderlei? Bom, primeiro lugar, bom dia a todos. Eu estou acompanhando bem aqui o depoimento dessa senhora, que é vítima, né, de uma segurança pública falida, e que os fatos se repetem. Embora, isso não é embora fato ela novo. Diga que é sobrevivente, né? Porque não, na verdade está aqui no estúdio, o filho não está. Correto, ela é sobrevivente, mas ela é vítima também, como eu sou, como todos nós somos, vítima de uma segurança pública falida, que vem reproduzindo fatos ao longo dos anos. E a classe política, a sociedade, não pressiona para mudar toda uma estrutura, conforme você mencionou. Quer dizer, a questão é cultural, tem que mudar essa cultura, porque, inclusive, uma falha muito grande dos governos é permitir a militarização de um setor que trata com a questão do cidadão. Nós estamos num Estado Democrático de Direito e é inadmissível a continuidade de um sistema militar para o exercício da função policial. Isso é complicado porque o policial não pode pensar, ele é um mero cumpridor de ordem. Você pode observar que na maioria dos casos que envolve policiais nas comunidades carentes, nenhum comandante até hoje foi responsabilizado, sempre a culpa cai em cima do pequeno, daquele que cumpre ordem, determinações expressas para agir com violência, e muitas das vezes eles são incriminados, né? E quem é o responsável pela segurança pública não aparece. Quando aparece, né, recentemente eu estive vendo aí na imprensa a declaração do comandante do BOPE, que alegou que não tinha conhecimento da invasão da Maré. Pelo amor de Deus, é inadmissível um comandante, né, dar um depoimento desse, né, publicamente, porque ele tem o dever legal, né, de tomar conhecimento de todos os atos dos seus subordinados. Se ele não faz isso, é porque ele é incompetente. Ele é omisso. O comandante do BOPE está no jornal de ontem, se eu não me engano, do Globo. Depõe contra ele, porque na verdade, não, exato, é um absurdo, é esse, né? Nós, por exemplo, da ASP, da Associação de Praças da PM, ao longo dos anos, nós participamos de vários seminários discutindo essa questão da segurança. E nós entendemos que chegou o grande momento agora com a pressão popular, né, nas ruas, pedindo mudanças estruturais no serviço público. Acho que é o grande momento da classe política pensar um pouquinho na segurança do cidadão e transformar toda essa estrutura organizacional da Polícia Militar, que é absurda, né? Nós pleiteamos o fim da Justiça Militar Estadual, que é uma justiça corporativa. Totalmente. Né? Corporativa, né? E se você fizer um levantamento hoje na Justiça Militar, você vai ver diversos praças condenados e vários oficiais que cometeram crime muito mais grave, absolvidos. Agora, qual é a visão que a sociedade, a população... Oi, diga aí, fala. Alô? Oi, você quer falar? Não, eu acho que o discurso apresentado há pouco, emocional, tem que ser contextualizado. Hoje, a discussão de militarização ou não militarização da polícia, ela ganhou uma amplitude maior. Porque não é uma questão de militarizar ou não militarizar. É uma questão de buscar eficiência e buscar que a polícia atue dentro do marco legal. A militarização, a estrutura organizacional da polícia militar, ela permite que a polícia atue de maneira eficiente em casos onde se necessita o uso da força. Então, ela é uma solução organizacional. Não podemos confundir isso com distorções de eficiência, distorções de desempenho, corrupção. Tudo isso existe. E vai continuar existindo em qualquer tipo de organização. Então, não vamos achar que mudar a organização vai resolver o problema. Mas o Maurício, tá mal formulado. E a desmilitarização, quer dizer, nós temos um país que é um dos poucos que ainda mantém uma polícia, um policiamento ostensivo militar. Quer dizer, nós vivemos um Estado militar. Veja bem, esquece o nome. Você pega o Chile, por exemplo, que tem uma das melhores polícias do mundo, os carabineiros, eles têm uma estrutura militar, só mudou o nome. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra. Eu advogo e acho que tem que ser uma resposta melhor, mas nós temos que formular bem o problema. Salvador, agora vai falar aqui o Vanderlei. Fala, Vanderlei. Olha, eu ouvi atentamente aí a manifestação do companheiro, porém acho, no meu entender, um equívoco a sua manifestação. Até porque participei de vários seminários com especialistas de segurança pública e todos estão favoráveis às mudanças por entender que não cabe no Estado Democrático uma polícia militar, tá? A outra questão é que eu tenho exemplos claros para poder... nós debatermos sobre essa questão, né, e mostrar a necessidade da mudança. Por que nós defendemos a mudança? Eu tenho conhecimento de um fato muito claro que a maioria da sociedade desconhece. Um capitão da polícia militar pegou uma guarnição, né, invadiu a favela e cometeram uma série de coisas erradas. Muito bem, o que aconteceu? O capitão foi absolvido, os praças foram para a rua. Isso tudo é em função da estrutura militarista, que ela quer manter o sistema enérgico para justificar todo um sistema falido. É quanto a isso que nós reclamamos. Eu não reclamo do sistema militar federal, porque eles têm um papel específico definido pela Constituição, que é defender a soberania nacional. Agora, a polícia tem que ser, tem um papel social importante e tem que estar moldada ao espírito democrático. Legal. E com uma formação militarista, ela não consegue entender todo esse procedimento. E aí age de forma violenta, porque o senhor desconhece a formação do policial militar, por isso que o senhor fala desta forma. Se o senhor conhecer como age e deixa como as coisas acontecem, também. Aí o senhor teria uma outra visão em relação à mudança estrutural da segurança pública. Fala, Salvador. Olha, não é desqualificando a polícia ou desqualificando o interlocutor que consegue qualquer tipo de resposta. A polícia necessita melhorar. A polícia necessita de câmbios estruturais, de mudanças estruturais substantivas. É claro. Mas não vamos misturar as coisas, porque senão só vai parecer revanchismo. Não é uma mudança só de nome. Se for uma mudança de nome, em vez de ser polícia militar, chame de polícia da tia Maricota. Mas não é isso. Não é uma mudança de nome e não é por causa de mudar o nome ou mudar a estrutura que vai deixar de haver o Estado continuar tendo necessidade de polícia. Sim. Com relação à qualificação, a gente deve ter muita atenção em termos de não pegar nossa experiência, a nossa experiência muitas vezes individual, e generalizar. Como investigador, professor, eu trabalho com polícia no mundo inteiro. Inclusive mudando os currículos das escolas, e eu formei milhares de pessoas já no mundo inteiro. E a tendência do mundo, inclusive a tendência no Brasil, é a profissionalização da polícia dentro de uma estrutura hierárquica, porque ela precisa responder ao comando político. Certo. Não é uma questão de militarizar ou desmilitarizar, é assegurar que a polícia faça bem o seu papel dentro da lei, respeitando os direitos do cidadão. Isso aí. É o problema. Pois é, mas não, Salvador. Não é uma questão de se o comandante X, enquanto nós não pensarmos maior e pensarmos estrategicamente na solução do problema, nós vamos continuar apagando pequenos incêndios, aplacando memórias, mas não vai resolver nada. Ou então elegendo gente para catarmos em comissões e outras coisas, que divulgam as coisas de uma forma extremamente elitista, idealista, etc. Ô, Salvador, não é isso que vai resolver o problema, não. Eu acho que tá certo. A seriedade reduz o problema à sua real Pois é, o Salvador, essa questão da profissionalidade, Salvador, dá licença, oi, Salvador. É a questão, oi, Salvador, você está me ouvindo? Eu acho que ele está falando, ali no... Ele está no celular, né? Você está no celular, né, Salvador? Eu tô em São Paulo. Tá certo. Ô Salvador, o seguinte, essa questão da profissionalização que você fala, esse respeito hierárquico, isso tudo inclui noções de cidadania que, infelizmente, nós não temos no país e não é apenas na corporação, nem militar, nem civil, nem... é na sociedade como um todo. Nós não temos uma noção de cidadania ainda bastante arraigada para que nós possamos ter essa coisa ideal que você está falando. Oi? Desculpa eu discordar. A população brasileira é conhecida, reconhecida, como uma população que é difícil de mover-se, mais do que de outros países. Nós temos um grau de letargia política muito grande. Política. Mas isso não significa que não exista a cidadania, não exista, e que o brasileiro não esteja impregnado dessa cidadania. O que não teve durante muito tempo foi condições dele exercer essa cidadania dentro da lei. E é isso que nós estamos começando a aprender a fazer. Estão aprendendo, nós estamos dando os primeiros passos nisso de quantos anos de ditadura. Então, isso leva tempo. E não é sair mudando, agora muda por isso, agora muda lá, agora muda aqui. Isso só vai piorar. É. O processo é lento. É, mas ele pode ser... Não vamos reduzir o brasileiro a uma condição de mediocridade ou de pouca cidadania. Não, não é de mediocridade. A questão aí, Salvador, é do desenvolvimento econômico e social do país. Não é de mediocridade de ninguém. Oi, está ouvindo? Aí, por exemplo, essa questão dos direitos do cidadão, se nós tratarmos da questão apenas policial, nós vamos ver o seguinte, o que ela precisa respeitar, a polícia? Inviolabilidade do lar, direito à vida, direito à dignidade, prisão sem comunicação, quer dizer, prisão tem que ser comunicada, o direito à integridade física e por aí vai, uma série de direitos que não são observados. Eu gostaria que o Vanderlei, da Associação dos Praças da Polícia Militar, falasse um pouco também para nós diversificarmos aqui. Olha, eu insisto que há necessidade profunda em mudar a estrutura da Polícia Militar, né? Entendo que o sistema atual não dá mais para continuar, porque já estamos observando que ao longo dos anos não surtiu o efeito desejado, né? Ela continua atuando da mesma forma que atuava no período da ditadura e não mudou em nada, né? Algumas ações que ocorrem na polícia vieram de orientação de fora para dentro, não de dentro para fora. Isso significa que a polícia não está preparada para determinadas situações. Eu vou fazer um breve comentário a respeito da questão da passeata, por exemplo. É inadmissível, né, a Polícia Militar não ter uma equipe, né, para identificar imediatamente, né, toda essa convocação que foi realizada em relação às passeatas, para tentar uma saída estratégica para defender o cidadão. Não houve isso, então deixou acontecer e as autoridades foram para a televisão, lamentavelmente declararam que foram pego de surpresa. A polícia não pode ser surpreendida, ela tem que estar 24 horas pensando como atuar, ela tem que ter preparo técnico profissional que dê a ela suporte necessário para enfrentar as dificuldades, né, que a sociedade vive. Para isso, ela tem esse papel social tão importante, nobre, conforme o senhor comentou, mas que por outro lado, não dá para continuar com uma estrutura falida, que os resultados estão aí, eu não estou inventando nada. A cada dia morre um policial, né? A cada dia morre um cidadão e lamentamos a permanência dessa estrutura falida. E aí eu queria só puxar aqui. Você conhece o ditado, aquela anedota de quem coloca o sino no pescoço do gato? O discurso é ótimo. Agora, o que é saída estratégica? Mudar para quê? Mudar em direção a quê? É quebrar a estrutura hierárquica para quê? Não faz sentido isso, entende? Há necessidade de revisão de protocolos operacionais da polícia. A polícia necessita ser melhor treinada. O processo legal precisa ser reajustado. Não é mudar por mudar. E não é simplesmente colocar agora uma outra estrutura que é mais plena, em que um soldado, seja lá quem for, tenha mais ou menos autoridade. Isso não vai resolver nada, já foi feito em muitos países e só complica. A solução tem que passar por um processo de análise profissional para dar resposta a um problema muito mais complexo da segurança humana. É mais estruturante a história, né, Salvador? Do que simplesmente uma questão pontual. Então, nós temos que pensar de uma forma mais ampla, não politizar, não proselitizar a discussão, para buscar uma polícia reformada, hierarquizada, que respeite a lei, muito bem treinada, muito bem armada e que proteja o cidadão e muito mais previna o crime. Hoje toda a ênfase em ação policial está na prevenção e não tanto na reação. Então, existe teoria de polícia, existe conceito de polícia. No momento em que nós, inclusive no Brasil, começamos a escutar profissionais que entendem do processo, e sabem, têm experiência global, eu acredito que nós possamos melhorar muito mais rapidamente que com mudanças pontuais ou pequenas mudanças, que muitas vezes remetem ao passado histórico. Legal. Pode como... querer mudar uma estrutura complexa, a Polícia Militar de São Paulo tem 100 mil homens. Tá certo. Você não vai querer fazer mudanças que podem levar a uma desestabilização. Salvador. Quem vai fazer a população? Oi, Salvador. É muito sério isso para ficar brincando e dar sugestões. Oi, Salvador. Oi, Salvador. Tá me ouvindo, Salvador? Alô, Salvador. Oi, tá ouvindo? Nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria agradecer a sua participação no debate. Aí você mora aqui no Rio, Salvador? Não, hoje eu tô morando em São Paulo. Ah, tá. Não, eu pensei que você tava viajando aí em São Paulo. Você vai ver que ele mora no Rio, queria te chamar para vir aqui ao estúdio. Pra gente conversar aqui no estúdio. Voltei há pouco, inclusive voltei para trabalhar nesse tema no Brasil. Legal. Estou morando em São Paulo agora. Tá certo. Salvador, muito obrigado pela sua participação no nosso debate. Esse foi o Salvador Raza, analista de Segurança Nacional, participando aqui da nossa conversa sobre a atuação e a violência da polícia nas manifestações e nas relações com a sociedade em geral. Para nós encerrarmos também, eu gostaria de passar a palavra à Dalva, foi ela que começou, para ela dizer, e a Dalva, para lembrar você que está ouvindo aí, é a mãe do Thiago Corrêa, que foi assassinado em 2003, às vésperas de completar 20 anos, num auto de resistência, que é uma maneira, é um quase que um eufemismo que a polícia inventou para forjar situações de confronto onde não houve confronto real. Na verdade, o auto de resistência é isso, ele é um auto de resistência, só que, como a polícia sobe o morro indiscriminadamente metendo bala, tem que forjar auto de resistência, e foi o caso do Thiago. É para justificar a ação ilegal da polícia. E quando aconteceu, eram 16 policiais, a operação foi considerada clandestina, mas como tinha um tenente, o tenente ele é oficial, ele não é praça, aí ele respondeu pela operação e no final o que é que ele disse? Que ele só foi para socorrer, sendo que ninguém foi socorrido porque a polícia não deixava ninguém chegar perto, botou um ótimo advogado para ele e ele foi absolvido e os outros ficaram, mas também não foram. Teve o que matou o meu filho, foi condenado a 42 anos, recorreu, mudou para a 45, recorreu, mudou para 42, depois ele recorreu de novo, foi absolvido devido a um quesito lá, e o resultado, meu filho... A vítima foi o seu filho, o resultado... E o que acontece? Eu cansei de ficar pedindo justiça, então eu queria reparação, eu não queria. O Estado nunca vai poder me indenizar, sabe por quê? Ele não vai dar meu filho. É claro. Indenizar se ele pudesse devolver meu filho. Então, essa reparação, até as leis do Brasil, ela dá muita brecha, a justiça dá brecha mesmo, e já está, e vai para Brasília, e volta para Brasília, e agora está arquivado temporariamente, está constando que a minha neta já recebia. Porque ela não recebe, só recebe do INSS. Então, é uma luta que você não termina. Só que você não quer para ninguém. Eu tenho amizade com várias mães de policial. A dor é a mesma. Muita mãe perde o seu filho trabalhando, ele está ali porque ele precisa trabalhar. A dor é a mesma. Mas o que eu sei é que quem morre são os bons policiais. Porque quando meu filho morreu, a equipe que matou ele é uma equipe que matava uma pessoa como se estivesse matando uma barata. Eu não digo um animal, porque um animal, ninguém mata um animal assim. É como se estivesse matando uma barata. É aquela equipe da frente que ela já ia para matar mesmo. Tá então, certo. Porque para isso que ela foi treinada. Tá e, certo. Então, eu perdi, não me conformo. Se eu disser que eu conformei, isso não justifica, porque eu sou uma pessoa amputada e falta um pedaço de mim, da minha neta que chora, tem dia pelo pai dela, de toda a família. E as pessoas acham que quem está de fora acha que a gente quer vingança. A gente não quer vingança, a gente quer justiça. Eu não sou vingativa. Então a gente não tem que pedir por justiça. A justiça tem que existir para todos. Eu falo, legal, eu senti Galva, na valeu. Pele que a nossa justiça não é para todos, é para poucos e para quem pode. Zé, não, Vanderlei, é queria um. Que você, essa foi a Maria Dalva da Costa Corrêa da Silva, e eu vou passar a palavra agora ao Vanderlei Ribeiro, que é presidente da Associação de Praças da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio, para nós encerrarmos aí um minutinho e meio. Bom, para concluir a minha participação, eu afirmo que há necessidade da mudança da estrutura. A quem interessa esse sistema falido? A Polícia Militar é uma instituição obediente aos interesses políticos dos governos. Então, o que acontece? Manter ela do jeito que está interessa aos governadores, porque ela cumpre ordem. Ela cumpre ordem, ela não questiona as ordens, mesmo que sejam ordens ilegais, mas ela não questiona, porque os comandantes são gratificados para isso. Tem que obedecer ao governador. Se a política é essa, de agressividade, como já tivemos no passado, que a polícia invadia, matava, derrubava barraco, que até o Brizola foi questionado em relação a isso, né? Mas eu entendo que só tem um caminho. É a mudança estrutural da Polícia Militar, não é? É criando uma polícia mais social, uma polícia bem preparada, bem formada, bem paga, não é? Para poder servir melhor a população. Esse é o nosso sonho e a nossa luta. Ok, nós ouvimos o Vanderlei Ribeiro, que é o presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar aqui do Estado do Rio. Participou do programa juntamente com a Maria Dalva da Costa Corrêa da Silva, com a Janaína, que é a estudante que testemunhou aquela questão da polícia no centro da cidade da manifestação no dia 16, o Maurício Campos dos Santos, um dos fundadores da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, e também o Salvador Raza, analista de segurança nacional. O Tema Livre fica por aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Vale. A apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo.